Motoristas de vans em protesto interditaram o trânsito em três pontos diferentes da rodovia BR-316 na manhã do dia 20 de maio. Enquanto isso, uma comissão composta por dirigentes do Simprovan, Sindicato dos Proprietários de Vans Região Nordeste do Estado, foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Miranda, e alguns parlamentares, que ouviram as demandas da categoria. Uma audiência será marcada para ser apresentado, então, uma pauta com todas as reivindicações. Entre as demandas, o principal assunto trata-se da criação de uma lei para garantir a atividade do transporte alternativo, que atualmente é regido por decreto. Após serem recebidos pelo Parlamento do Pará, os motoristas de vans que interditavam a BR-316 encerraram a manifestação. A reunião foi acompanhada ainda pelo líder do governo na Alepa, deputado José Megali, e os deputados Nélio Aguiar, Zé Francisco, Raimundo Belo e Silene Couto. Mário Arrouque, presidente do Sindicato dos Proprietários de Vans, falou sobre algumas reivindicações da categoria. O nosso principal item é a legalização, através de um projeto de lei, do transporte alternativo intermunicipal. Por quê? Nós estamos nesse sistema há mais de 15 anos, através de um decreto do governador, e com isso traz uma fraqueza muito grande para o serviço de transporte. Nós somos pressionados pela agência reguladora, pelos empresários, para que um dia esse serviço acabe. Acreditamos que os deputados vão ser sensíveis à nossa luta, do nosso projeto de lei. Vladimir Gomes, integrante do Conselho de Usuários da Arcon, disse existir deficiências que precisam ser corrigidas na lei que aprovou táxi lotação no estado. Primeiro pedir que o deputado revejam a aprovação dessa lei, que ela fere várias leis federais e resoluções do CONTRAN, é o Conselho Nacional de Trânsito. Não foi feito um estudo de impacto veicular, nem do estudo de impacto tarifário. Então tem vários temas que os usuários querem discutir com a Assembleia que não foram discutidos. O que nós queremos? Que o governo puxe um fórum estadual de transporte intermunicipal. Você pode discutir o que já existe e se há possibilidade de se ampliar esse serviço para outras modalidades. Aí sim nós temos uma discussão justa e democrática.